Ele usa 060, Johnny Yankee, após modifica para 065, segue visual. Decola no perfil da saída Arbor 1, após DCT. Decola pistão 7, primeira curva direita. Aciona 5073, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Gol 1796, chame Recife, frequência 1251. 251, gol 1796. Inicial 060, ok? O trem torre 1895. Obrigado, bom. Contenho, já possui o PAB? Parcionamento 1895 com a torre, ajuste no 090, Mike Ecojuet. Azul 4462, esquerda, parte 3, 4 Romeu é posição. Esquerda 4 Romeu, 4462. Já. Posto autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 119. Posto, né, mais 3 ou 4, está 0. Meu ponto 320, boa, 620. Condições de voo para o destino? Voo 2009 decolou a 1,6, controle Salvador 120, decimal 8. 208 com Salvador, 2009, obrigado. Oi, Salvador, papapá, Charlie Serrano, ele me Charlie Serrano, deixa eu me aproximar para pista no 7. Charlie Serrano, eu na capoeira do 17, informa 2. Que é que o Juliette está autorizado, chame para ingresso. Cliente. O meu qual pátio? Pátio 5, senhora, é BTA. É BTA, cliente. Quatro minutos, meu amor. Pelo Delta, identifique. Pelo Pelo Delta, contato radar 40 milhas de Salvador. Pelo Delta. Gol 1620, retornação para a sequência de caminhamento. Esquerda, proa 030. Perder contato rádio com controle Salvador, a radial 290, vai curvar à direita para Serra Vitor, 368 com R9. Número 4 para povo. 6, 0, caso de falha, 290, vai para o 394, para o 368. Então 392 na final, reduz a cheque o trem, torre 1895. 395, recepção. Boa. Boa. É Papa Serra, desça para 2000. Papa Serra para 2000. Nós, Salvador, da 3192. Boa tarde. Da 3192, continua em aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarda, 3192. Controle de Salvador, gol 2009. É, seria possível voarmos de Coral, está presente? Autorizado. Obrigado, Coral. Chama 314, táxi via Alfa, porta Juliette. Alfa, Juliette, vai ser, Bom dia, com Juliette, acelera e manter a pistão na frente. Aqui com Juliette Aliar e manter o pistão no 7. Charles Serra Romeu, solo 9, libere à direita. Vai ser papá, VTA, frequência livre estacionada. Muito graças, Charles Serra Romeu. Até. Polo 620, direita, Serra Vitor 368, reassumindo a navegação, aeronave autorizada. 368, aeronave autorizada, polo 7620. Pouso autorizado, pistão no 0, vento no 20 graus, no 0 no L. Repouso para 3, 192. 1820, descida visual, pouso a 23, frequência livre. Combina que o Leandro pode conseguir na descida? Mantenha 6.000, é o número 4 para pouso, e a sua frente a aeronave da Gol. O senhor deve ter ele no ticket. Vai manter bem, viu? Vou ouvir com o Delta. Vou fazer o teste, mas mesmo a parte. Chamei 3 no 4, Juliette, portão 05. Prestar, obrigado. Mas é que o Juliette sente, mantém a posição. Aproximação, reduz a cheque do trem, agora o trem chorar. Até. Delta, voe para o rádio farol Simbra, frequência 220, descida para 4.000. 4.000, aproxima Simbra, Delta. Descendo para 4.000, confirme. Confirmo. Colagem autorizada, pistão no 7, vento 120 graus, 109. Vai, Papa Serra. Gente, chame torre 1895. Muito obrigado, Papa Serra. Oi, boa tarde, Papa Serra. É, Papa Serra, boa tarde, continua a aproximação, eu acho que está livre. A possibilidade é por Simbra circular pela direita para pousar no 17? É, Papa Serra, firme, chama para o cancelamento plano. Papa Serra. 3192, solo 22, libera a direita, solo 211. 211. Juliette, decolou os 2-2, controle Salvador 1-2-0, decimal 8-0. Romeu, Maikia com Juliette, é o controle Salvador, está em contato radar, suba para o nível 0620. Queco Juliette está cruzando a linha do litoral, voe direto ao Harbour. Passando Simbra, solicita mudança de regra, prosseguindo para a pouso número 7, circulando pela direita. Tempo parcial autorizado, plano cancelado 123, chame final, pessoal 7. Chamada final, pista no 7, aqui com a Papa Serra. Torre, confirma a frequência do solo para o 3192. 121, decimal 90. 121, não, obrigado. Cuca Jamo, DCT. Pista 110, transponder 5144, controle 120, decimal 8. 36, eu estou em Aracaju, da Colônia 10, na PUC, na transição Jamo, após a direita Aracaju. 544 transponder 208 é o controle, está no portão 4 gol 1824. Correto, é poste ponto gol 1824. Porta aí. Solo Salvador, tá 3192. Tá 3192, táxi via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette 62, tá 3192. Tacho do Salvador, boa tarde, azul 4131, cliente da Papá. Azul 4131, Papá confere. Cuidado Campinas, via rota do plano. Apesulo 10, Pobávio, Apesulo 16, Posmo, DCT Confins, DCT Chomod, Apesulo 30 em Tite. Nível de voo 320. Decola no perfil da série Dael, Leda, Motiva. Pista em uso 10. Aciona 5125, controle 120, decimal 8. 0 graus, 120. Gente, livre pouso para o Eco Papa Serra. 0. Apesulou 10, o base, apesulou no meia, posso, confio. Apesulou 30 em Tite. Dael, é a saída, tração Leda. 5125, a transponder 1208, ao controle. Dael, Leda, Motiva, ok? A saída, Dael, Leda, Motiva. E após confins, a DCT Chomod, após a Pesulo 30 em Tite. Gente, Dael, Leda, Motiva. E após confins, a Chomod, a Pesulo 30 em Tite. Correto, após confins, 4131. 4131. Zero, pouso autorizado, sistema 0, ventou no 10 graus, 1 2. Gente, pouso, gol no 1020. Eco Passear, salas 2000, qual pátio? Pátio do Graer. Autorizado, 180 sobre a pista, livre. Taxi Oscar, pátio do Graer, Eco Passear. Confirmando o 6327? 6227, tá. 6227 no 03, autorizado, apostar. Autorizado, Policial Transplant tem um contato direto com a Infraero, já 4 minutos aguardando o operador de fim na posição. Gente, eu vou informar a Infraero. Obrigado. Alô, Salvador, boa tarde, o Sena 31, 55, informação para pauta, autorização 340, Guarulhos. Tá 3155, informação para pauta, aguarde cópia. Aguardando. Chama 32708, autorizado a postar. Autorizado a gente, boa tarde. Delta Vista, cabeceira. Temos. Gente, chame a torre 1895. Gente, bom trabalho, senhor. Boa. Torre, Papatango, Vitor, Kilo Delta. Vitor, Kilo Delta. Continua a aproximação, vai de pista livre. Gente, para 1-7, será qual o número? Número 1. Da presente, propõe para 1-7. Isso que eu dou o instrumento cancela 28, base pela direita 17. Delta. Foro 620, solo 28, libera a direita, solo 121, no decimal 9. 209, 620. Papa Romeu, novembro, erótica, whisky. Formação Papa, confirme o horário do plano, destino. Não possui o plano de sistema, mas uma denação, usando a nossa política. Solo, gol no 620, boa tarde, ingressando a 1. Gol no 620, boa, autorizando táxi de alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, gol no 620. Kilo Delta posto autorizado pista no 7, vento no 10 graus, 129. Kilo Delta. Romeu Mike Echo Juliette, confirme o sinal da pouso. Gol no meio, 2-0. Romeu Mike Echo Juliette. 19 e 30. Confirme? 19. Com 9, confirme. Romeu Mike Echo Juliette, confirme o sinal da pouso. 19 e 30. 1925 pronto, cópia. Vamos cópia, tá trazendo. Então, 355, autorizado Guarulhos, depois do Luna 0, acosta Maté, nível 320, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Mótiva, aciona 5173, controle no 20, decimal 8. Aprovado para Guarulhos, nível 320, depois do Luna 0, acosta Maté, saída da El, curva direita após, Leda, Mótiva, 5173 e o controle 1208, tanto 3155. Então, 3155, correto, no 7, reposte para o tio da funcionamento. Tomar para o funcionamento, puxa o funcionamento, tá? Puxa o funcionamento do 4, gol 884. 884, número 2, no centro, aguarde. Aguardando. Para o funcionário 6327, com 97 a bordo, 3 horas de autonomia, já Salvador. Puxando a 6327, autorizado táxi. Reporte no através do portão 612, ajuste no 009. Reportando através do 612, ajuste no 009, chanário 6327. Paulo Paulo Prático, chanário 6227, temos 124 agora. Na 6227, autorizado, tá? Você tem a ponta de espera da pista no 0, vem aí, já no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 009, bom lugar. E ainda, ponto para 2295, chanário 6227, com 1009, chanário. Obrigado. Bom, 1620, tem que ser 2 Avianca, após ingresso Juliette, portão 2. Entendeu que tem que ser Juliette para o 2 após o Avianca que vem à nossa esquerda, 1620. Através 06327. Assim, 1620 após o segundo Airbus Avianca. Ok, então é após o segundo Airbus ou o primeiro? Confirme. Após o segundo Airbus de Avianca. Gente, eu no meio 20. Posição 07 para funcionamento. 327, autorizado, tá? Até o ponto de espera da pista na 0 via Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, morro. Cuidado via Índia, tá? Da ponto de da Nozara. Ponto de 295, 327. Então, 3155 no 7, autorizado, se tiver funcionamento, reposte táxi. Vem chamada para o táxi, então 3155. 327, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento no 20 graus, 109. Alinha e decola, 10, chama 6227. Gente, confirma o pátio do governo. Quente. A prisão do Bucinete 1984. 84. Coordena com a equipe de solo assim que o banho da companhia Parqueano 2 inicia em táxi. Ok, coordena com a da companhia, assim que o banho da Parqueano 2 está de funcionamento 1984, semana táxi. Salvador, boa tarde, Charlie 6327, ponto, perdão, no zero pronto. Charlie 6327, alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter no zero, 6327. Numerógica Whisky, pronto, cópia. Numerógica Whisky, autorizado, Salvador, Salvador. Faltando 20 milhas no corredor forte, 1.010. Decola da 1.07, primeira curva à esquerda. Segue corredor forte, aciona 0125. Controle 120, decimal 8. Xanero 6227, decolou 36, controle Salvador 120, decimal 8. Pro 208, controle Xanero 6227, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Xanero 6227, da Elfa, passando 1500. Xanero 6227, contato radar de decolagem, supa no 360, após 2000, direto Leda. Pelo 360, após 2000, vou Leda, Xanero 6227, obrigado. Papá Romeu, Romeu, Romeu. Sul, Papá Romeu, Romeu, Romeu, Golf, sub condições visuais para o 055, na escuta do controle. Essa nota é 0146, correto? Bravo no 29. A mudança de regra. Romeu, Romeu, Romeu, Golf, regra. Mano VFR cancelado 1837, suba para o nível 070, vou direto SAC, para interceptar a chegada Mari e confio os procedimentos que vai ser pronto. Ok, prepare para aposentar, serve do 366. Então, 3155, autorizando o táxi até o ponto de espera da pista na zero, via parte 1. Após seguir o voo da Gol, finalizando o pushback através de 4, via Índia. Ponto de espera, torre 1, 18 decimal 95, ajuste na 0, 09, no voo. Seguindo o voo, ponto de espera 1. 08, controle do Salvador, 6327. Controle do Salvador, boa tarde, Xanero 6327. Xanero 6327, contato radar Nicolai, sul para 240, via cego da El Coral. 240, no perfil da Coral, da El Coral, Xanero 6327. Papá Romeu, Romeu, Romeu, Golf, suba até nível de voo 060, informa o tráfego na posição de 11 horas, a 3 milhas do rumo oposto, Bravo Aero 58, mantendo o nível visual 085. Para o Santana, já pegamos a entrada, Romeu, Romeu, Golf, Papai Romeu. Com a gente, 09, Romeu. Tá com 1009 agora, estado de Livitax, via Índia, 6905, abordagem de Montevideo, voo 984. Até o nível de voo 060. Romeu, Mike, Eco, Juliette, tráfego ultrapassado, agora a 4 milhas, sudoeste do BR de Salvador, serviço radar está encerrado, para informação de voo e alerta, chama Centro Recife na frequência no 26.0. Controle de Xanero 6327, estamos voando direto para o Coral e o nível final 200. Colado 10.884. Nível de voo 200 e voa direto Coral. Boa Para direto Coral, subindo para 200, metro 27. Sufrida 155, após a rolagem do Bang da Gol, aliar e manter a pista no zero. Após a rolagem do Gol, aliar e manter o tanto aí, não? Então, Romeu Gol, reautorizado nível 070, reporte para a descida. Ok, no ponto dela, reportar para a descida para 50, Romeu Gol. Voador azul 4131 para push back, através de posição 1. Autorizado Arnaldo da Ciclo Zero, reporte Serra do 3.6. 2500, e Arnaldo, estabilizado. E ativo. 4131 autorizado, estiver estacionamento, reporte SAT. Autorizado push azul 4131. Controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, boa. Número 3, Reserva e açaí da PUCA, Gol 984, quando possível direto na Arca, junto em condições visuais, se possível, pode ver o Rio Pérez. Nós 2000, vou Jambo. Nós 2000, Jambo, 984. Já não sigo 5, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 1, 0 graus, 129. E decolagem, 3-1? 4-0, 20 da Papá. Cristiano M3, 5-5. Boa tarde, Papá, confere, pré-autorizado 360. Copia, aguarda coordenação para o 340. 36, vamos de 36. Cristiano M355, autorizado Guarulhos, Vector Zulu 10, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5405, controle no 20, decimal 8. Parabéns, Pietro. O meu jogo está semana aqui, subiu, hein? 1009. 1009, obrigado. Transponder ao 5405, controle operando 20, decimal 8, Oxemia 3. Oxemia 355, cotejamento correto no portão 14, reporte pronto para o Puxivec Sanamento. Cidade do Romeu Gol, qual é o nome do 366? Serra do 366? Após o estado, tirado Serra do 366, Papa Romeu Golf, reduzindo para 2109. Reduzindo para 210 nós, na prova do 366, Romeu Gol. Controle Salvador, boa tarde, Tanto 3155. Tanto 3155, contato radar decolagem, sou para o 320, via Sega Dael. Via Dael, com cidade de morte, vai dar presente, Tanto 3155? Principalmente com o seu perfil da saída, é o número 3 na saída dela. Gente, mantenha o perfil, sobe via da Elda, não tem um minuto. Salvador, o azul 4130, pronto para o táxi, com 122 agora, naturalmente 0425, alternando São José do Rio Preto. 118.95. 18.95. Canal 6227, chama Centro Recife, na frequência 125.1. Salvador, azul 4131, próximo ponto de espera da 10, pronto, boa tarde. Azul 4131, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 4131. Centro Recife, na frequência 125.1. Te mantendo esperando, setor sul, curva à direita para dentro do mar. Gente, então volte para a costa, no mesmo sentido. Gente, vai manter a proximidade da costa no setor sul, 90°. Lembrasca Whisky, reporte sinalizou 360, pronto para o cruzamento. Reporte 360, pronto para o cruzamento, reportará o novembro ao Whisky. 100 graus, vamos lá. Torre o Papá, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Golf, pronto, você aí. Novembro Oscar Whisky, prossiga para o cruzamento sobre a pista 1-0. Segue para o cruzamento sobre a pista 1-0, está visual com aeronave na curta 1-0, Novembro Oscar Whisky. 1-1-8-8-4, controle. 2-5-4-5, boa tarde. Solos 4-9, libera direita, solo 1-2-1, decimal 9. 367, copiou? Não, estou na manobra de boa, agora eu posso copiar. 1-2-1, decimal 9, solos. 1-9-direita, 3-3-3. Ô, Romeu, meu gol, passamos 3-3, promenda, salamento, circulando, salamento 7. Corre, Romeu, Romeu Golf, passando 372. Gente, Romeu Golf, gire baixo pela direita, pista 7. Faremos, Romeu Golf. Foi o 90 Oscar Whisky, efetuado o cruzamento do campo, controle buraquinho. Chama o controle Salvador 120, decimal 80. Transfere agora 120, decimal 80, controle 90 Oscar Whisky. 4131, informação de tráfego à esquerda do eixo de decolagem, 1000 pés. Charlie 150, não interfere, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 1, 00 graus, 129. Iniciando, azul. Romeu Golf, pouso autorizado, pista na 7, vento no 00 graus, 129. Ele pôs na 7, Romeu Golf. Papa Romeu November Oscar Whisky, 1000 pés, corredor forte. Papa Romeu November Oscar Whisky, mantém-se em posições visuais no 1000 pés, afasta quantas milhas de Salvador? Afasta 20 milhas de Salvador, senhor. Quem tem escuta permanente, controle? Escuta permanente, November Oscar Whisky. O comandante, o Gol 184, não consegue contato com o centro Recife, 125-45, confere? Primário 12545, alterne 126, decimal 85, em caso negativo, 1260. 285-260, tentaremos. Azul 431, decolou 51, controle Salvador 20, decimal 8. 208-4-1-3-1, obrigado. Salvador, boa tarde, 4131, decolou. Do 4131, contato radar de decolagem, suba para o 320, via saída da EL. 320, na DAEL. Romeu, Golf, sala 52, pátio. 4? 5, Aerostar, sim. Libera a direita, papá, tropeça livre. Obrigado, boa tarde. 3155, chama Centro Recife, na frequência 125, decimal 1. Bom dia, frequência, vai ser cortado? 125, decimal 1. 1251, boa tarde, na 3155. Papá Romeu, acho que é mais que antes. Boa tarde, informação em curso, papá. Confirma o pátio que eu falo, dona Sérgio. Bianca é autorizado, grupo de Zulu, Manati, 1 no pés. Decola da 17, primeira curva à direita, segue corredor Axé. Aciona 0135. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Ótica Maikinha aqui, o deixamento correto, por gentileza faça um cheque rádio, um chiado ao fundo, ok? Para o acionamento e o táxi, chame a torre, 1-1-8, decimal 95, morro. É o Papa Romeo 90 Oscar Whisky, solicita ascensão a 2500 pés para treinamento. Autorizado, 2500 pés, no ajuste no 009. Autorizado, 2500 pés, November Oscar Whisky. Prossiga. É 355, como recebe o solo? Loxa 6355, remota 14 para pushback e acionamento. Loxa 6355, como recebe o solo? Ah, sim, claro, eu acho que nós estamos com um problema de transmissão aqui em um dos headsets. Gente, 6355 no portão 14 autorizado, pushback e acionamento, reposta táxi. Teve push e acionamento, ele chama para o táxi, Loxa 6355. Desça para 2500 pés, o ajuste no 009, autorizar a Bernal da Pico no 0, reporta Serra Vitor 366. 2500, com 1009, reportará o Serra Vitor 366. Boa noite, 07. Pedro Lima Kilo X-Ray, reporta no nível 1-2-0. Alô, Oceania 6353, passageiro 168, alto 4415 e alto Fernando Galeão. Oceania 6355, autorizando, tá? Até o ponto de espera da pista na 0 via parte 1 no Índia, no ponto de espera torre. 118 decimal 95, ajuste na 009, no voo. 009, parte, Índia. Cadê o 3-1, prossiga? Chama centro Recife, da frequência 125 decimal 1 e alterna 128 decimal 35. 251, 2835, azul 4131. Passando Serra Vitor 366, Gol 1097. Gol 097, torre 118, decimal 95. Zero. Salvador, bom, boa tarde, é o Gol 097, final do R9 da BR. Bola 097, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 9. Livre pouso, pistão no zero, bola 097. Professor Salvador, Papa Romeu 90, Oscar Luiz. Sim. Solicita a descida a 1500 pés. Deixa parar no 1500 pés, o November Suiz está regressando. Afirmativo, regresso Salvador 1500 pés. Para 1000 pés o November Suíço, reporta no corredor intervalo. 1000 pés, reportará no intervalo November Suíço. Oi, Salvador, hoje é a linha 63, espera pronto da 1-0, decola de imediato. Mantenha o ponto de espera, Xanem 355. Oscar Maquianque, está autorizado, sempre regresso. confirme. Mas como é que é, encalhar e manter a pista no 7, chame pronto. Vai manter, calma, 7, chama pronto, vai, vai. Manter 5-5, olhar e manter a pista no 0. Mantém, Polo 097, solo 07, libera direita, solo 21, decimal 9. Primeira direita, 219, graças a Deus, no 097. Solo Salvador, eu vou 1097. 1097, boa tarde, autorizado táxi de Alfa e Juliette, portão 9. Alfa e Juliette, portão 9, voo 1097. Chama 355, decolagem autorizada, pista 10, vento 110 graus, 109. Ok, autorizado, decolagem, tá, 10. Como é que decolou 09, controle de Salvador 208? 208. China 355, decolou 09, controle de Salvador 208. 208, boa. Controle de Salvador, boa tarde, aqui na 6355, decolado na Anael. China 6355, controle de decolagem, turbo para 360 após 2000 direto letra. 360 após 2000 direto letra, 6355. Motor das com Mike Yankee. Paulo Romeu, Oscar Mike Yankee, mantém-se em condições visuais. Vou direto Manati, contra o seu estimado de pouso e reporta livrar na CPF. Até direto Manati, porta estimado de pouso à esquerda. Pouso estimado para 1930. Teatro 930, reporta livrando na CPF. Motor livrar. Ali no novembro, o que é o ex, que está no corredor Interlagos, controle da rotatória, visual com campo. Gente, eu falo meu novembro, acho que o ex, vou pousar, faço um check no seu modo Charlie, ele estava intermitente durante o regresso do senhor. Chama a torre em 1-8-9-5. Vai fazer o check no transponder para verificar o modo Charlie e transfere agora para a torre 118-95 novembro, o que é o ex. Salvador, é o Papa Romeo November Oscar Whisky, prova da rotatória, visual com campo. Romero, esqueça o final, pistão 7 autorizada. Autorizado o sinal da 17, gostaria de coordenar dois toques arremetidas com a torre 9 Emperor 2. Ciente. Salvador, boa tarde, Oceano é 314, presidente da Quebec. É 314, voa, Quebec, confere. Autorizado Petrolina, via Pesilo 20, nível 340. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Nenim, aciona 5431, controle 120, decimal 8. Autorizado Petrolina 340, Pedro 20, decolando da 10, esquerda, Momo, Nenim, 5431, é o transponder 208, é o controle, Ocean 314. 314, protegimento correto no 5, reposto.